feliz se eu pobre meu irmão. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41-8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos queridos e filhas da Hora da Misericórdia, obrigado a você que em pleno sábado ligou para participar do Terço da Misericórdia. Qual é o número, padre? É, ó, anota ali, você liga e reza comigo, é 0 operadora 41-3221-6070. Filhos queridos, hoje é sábado que antecede o Domingo de Ramos. Escute esse testemunho, escute. Meu nome é Rosane Ribeiro, falo de Coronel Vivida, escuto pela Rádio Voz do Sudoeste. Gostaria de dar o testemunho de uma graça recebida. Tenho uma tia, por nome de Maria Madalena, que mora em Curitiba. Ela estava com sérios problemas de saúde e já não andava mais sozinha, só com uma bengala. Minha nona, que chama Olívia Marcelino Ribeiro, uma senhora de 87 anos e dona de uma fé que ultrapassa todos os limites, fez muitas novenas pela cura dela. E graças a Deus, há 3 semanas ela ligou e testemunhou a cura. Ela está andando, está feliz e cremos que o Deus do impossível fez o que a medicina considerava perdido. Obrigada, Jesus, pela graça recebida. Sua bênção, padre. Deus abençoe, um abraço ao povo de Coronel Vivida. Bíblia aberta, cartilha de oração. Santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, santo livro, saberá caminhar, saberá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Diante dos prodígios que Jesus havia realizado na casa de Lázaro, os sacerdotes e fariseus reuniram o conselho e disseram: que faremos? Esse homem multiplica os milagres, se o deixarmos proceder assim, todos crerão nele. E os romanos virão arruinarão a nossa cidade e toda a nação. Caifás disse-lhes: vós não entendeis nada, nem considerais o que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. E desde aquele momento, resolveram tirar-lhe a vida. Em consequência disso, Jesus já não andava em público, retirou-se para uma região vizinha do deserto, e ali ficava com os discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É surpreendente, no mínimo, né? Caifás era o chefe dos sacerdotes. E olha o que esse homem fala. Vós não entendeis nada. Tipo assim, ignorantes. Vocês não sabem que é preciso que, às vezes, um homem morra para que todos sejam salvos? Ô, lógica maldosa! E a partir dali decidiram matar Jesus. Sabe, quando eu li o Evangelho, sabe o que me veio? Os médicos que disseram: tire as duas crianças do útero para que a mãe não sofra. E eu estou impressionado porque a lógica de eliminar o mais fraco, os que incomodam. Senhor, perdoa-nos. Hoje é sábado que antecede Ramos. Entremos nesse clima de Ramos. Você já escolheu o seu ramo? Qual o horário da missa amanhã na sua comunidade? Pelo amor de Deus, não me responda, não sei. Faça favor de procurar, viu? Se você é católico, que o vale é o nome de cristão, amanhã é dia de missa, hoje à noite. É início da Semana Santa. É início de contemplar o amor de Deus derramado na cruz. Foram ao encontro do Senhor com a mãe. Hosana ao filho de Davi. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Ao Senhor pertence a terra e sua vida. Padre, qual o tipo de ramo que a gente pode levar? O que você quiser. Não precisa ser um ramo específico. O ramo que você tiver, leve, abençoe e leve para casa. Vamos agora rezar. Entra em oração comigo. Entra comigo em oração. Senhor, hoje, às vésperas de iniciar a Semana Santa, eu peço a graça, dai-me a graça de viver esta semana de forma santa. Dai-me a graça de viver bem este tempo santo. Deus de misericórdia e de bondade, abençoai a água, as roupas dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. E neste sábado, Senhor, abençoai o teu povo. Abençoai o pai de família, a mãe e a água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, povo de Deus, aqui. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.